Iniciamos a segunda parte do programa Momentos Espirituais, programa que irá ao ar na Rádio Capela FM 105,9, na próxima sexta-feira, dia 23 de outubro de 2020. Hoje daremos continuidade ao estudo da obra Paulo e Estevão, no capítulo 6º, capítulo cujo título é Ante o Sinédrio. E nesse capítulo Ante o Sinédrio, é uma parte que nós vamos encontrar um texto histórico também na obra Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, agora me fugiu, mas eu não sei se é o capítulo 7 ou o capítulo 8. E nós vamos encontrar o discurso do próprio Estevão. Eu só estou confirmando aqui, mas se eu não me engano é o capítulo 7 mesmo. É isso aí, a defesa de Estevão, capítulo 7, versículo 1. E curiosamente, ele começa o capítulo: varões, irmãos e pais, ouvi, né? Que é mais ou menos isso que ele fala lá na defesa que ele começa a fazer. Então nós vamos reconhecer que o Estevão foi acusado de blasfemo, de caluniador e de feiticeiro. E diante dessa acusação, ele foi conduzido ao Sinédrio, e lá na frente dos eminentes juízes lá do Sinédrio, ele foi rebatendo os argumentos das acusações a que ele era submetido. E num determinado momento, vocês se lembram que o Saulo quis trazê-lo, ou melhor, quis levá-lo para as hostes do farisaísmo, oferecendo vantagens políticas, né? E através dessas vantagens, ele teria que desistir dos ensinamentos do mestre e abraçar apenas os ensinamentos da lei de Moisés. Evidentemente que, devido à grandeza espiritual desse discípulo com D maiúsculo, né, que é o nosso querido Estevão, ele disse que o discípulo do Cristo deve saber a quem serve, e eu me honro em ser instrumento humilde em suas mãos. Não precisamos, compreendereis um dia, continua ele, Saulo, compreendereis um dia, Saulo, que, para Deus, Israel significa a humanidade inteira. Bem, então, amigos, nós vamos encontrar um pouquinho mais adiante que o Saulo, já convertido, ele procura Gamaliel, que no ocaso da sua existência e já aposentado da vida pública, ele mudou-se para Palmira, onde residia o seu irmão. E lá ele ficou envolvido com os estudos do Evangelho de Jesus que ele havia recebido de Pedro, lá da Igreja do Caminho. E nessas reflexões ele chega à conclusão que a terra prometida é o Evangelho de Jesus. Então é um comentário semelhante, análogo a esse que o nosso querido Estevão faz. Compreendereis um dia, Saulo, que para Deus Israel significa a humanidade inteira. Mas bastou ele falar isso, imagine, né, que para os fariseus, o povo escolhido era só aquelas tribos lá de Israel, né? Eles se consideravam, talvez até se consideram até hoje, o povo escolhido, né? Então, o povo que tem privilégio, o povo que está, vamos dizer assim, num patamar superior aos demais povos. Então, quando o Estevão comenta isso, o Emmanuel assim descreve: diante dessa resposta ousada, a quase totalidade da assembleia prorrompeu em apupos, em vaias, mostrando sua hostilidade franca ao denunciado de Neemias, né? Ou seja, eles passaram a ter uma atitude hostil contra o Estevão. Afeitos a um regionalismo intransigente, né? Ou seja, só a minha aldeia é que é a melhor, a aldeia dos outros é lixo. Afeitos a um regionalismo intransigente, os israelitas não toleravam a ideia de confraternização com os povos que consideravam bárbaros e gentios, enquanto os mais exaltados davam expansão a protestos veementes. Os romanos observavam a cena curiosos e interessados, como se presenciassem uma cerimônia festiva. Então, vocês se lembram que naquele diálogo de Pilatos e Jesus, vocês se lembram que o Caifás, acompanhado de alguns juízes, eles não entraram lá no pretório, né, na casa do governo de Roma, do governo romano, instalado lá em Jerusalém. E eles não entravam porque eles consideravam que eles iriam se tornar impuros, que eles se tornariam contaminados. Então, dá para vocês terem uma ideia que aquilo que nós encontramos no Evangelho é corroborado aqui pelas informações do Emmanuel, né? Um pouquinho mais adiante, o Saulo diz assim para o nosso querido Estevão: caluniais Moisés proferindo tais palavras, aguardo vossa confirmação. O interpelado, dessa vez, endereçou-lhe significativo olhar e murmurou. Ou seja, ele já percebeu que ele ia ser condenado de qualquer maneira, né? Então ele diz assim: por que aguardais minha confirmação se obedeceis a um critério arbitrário? O Evangelho desconhece as complicações da casuística. Não desdenho Moisés, mas não posso deixar de proclamar a superioridade de Jesus Cristo. Olha a coragem desse homem de falar no Sinédrio que Jesus era superior a Moisés. E era mesmo, né? Tanto é que o próprio Moisés aparece no Monte Tabor, acompanhado de Elias, para Jesus, né? Todos nos recordamos dessa passagem, né? Podeis lavrar, continua o Estevão, podeis lavrar sentenças e proferir anátemas contra mim. Entretanto, é necessário que alguém coopere com o Salvador no restabelecimento da verdade acima de tudo e sem embargo das mais dolorosas consequências. Aqui estou para fazê-lo e saberei pagar pelo Mestre o preço da mais pura fidelidade. Se não me engano, foi esse trecho, né, Fábio, que você separou, que você havia comentado um pouquinho antes de terminarmos a primeira parte. Agora eu não me lembro se foi você, Fábio, né? Foi exatamente esse trecho aí. Exatamente. Bem, amigos, então essas eram as considerações que eu separei desse capítulo maravilhoso, né? E eu gostaria de ouvi-los, gostaria de começar por você, Zé Fernando, o representante da nossa querida São José do Rio Pardo. Ei, Marcelo, eu hoje estou trazendo aqui algumas anotações, comentários que nós fizemos na semana passada, inclusive esse que você comentou agora, né? Sim, sim. E o que me chamou a atenção revendo este capítulo foram as duas situações em que Estevão responde ao Saulo, né? Antes dessa, exato, que você leu, na mesma página, quando o Saulo anteriormente havia dito que ele era israelita, jovem ainda, e queria de alguma forma salvá-lo, né? Exato. Estevão responde: desprezo o valor puramente convencional que a lei me poderia oferecer em troca do apoio à política do mundo, que se transforma todos os dias, considerando que a nossa segurança reside na consciência iluminada com Deus e para Deus. Esse é o primeiro ponto. O segundo já está na página 140, depois da agressão física, né, que Estevão sofre, e ele se mantém tranquilo. Mas aí é lá na calmo, frente, né? Aí é lá na frente, né? Tá. Isso. Mas então, só para fazer a ligação que eu anotei para fazer o comentário. Perfeito. Onde o Estevão, de maneira calma, né, não reage à agressão, e então o Saulo fica sem chão diante daquilo, né, e diz para ele: não reages, covarde? Tua escola é também da indignidade? E isso, na hora que eu li, me fez lembrar justamente de Joana de Cusa. Sim. Sei que o estudo não é dela, né? Sim, bem mas lembrado. Mas eu vi que cabe, de maneira coerente nesse momento, o que Humberto de Campos nos traz, né? Naquele momento final do testemunho que ela presta junto com o filho nas arenas de Roma, né? E que diante do desespero do filhinho, né, no caso, gritando para a mãe abjurar, negar o Cristo, porque eles tinham sido derrotados, né, para salvarem suas vidas, ela fica firme porque ela se lembra de Maria, né, mãe de Jesus, aos pés da cruz, né, segundo relatos de Humberto de Campos. Né, e ela se lembra da conversa que ela teve na casa de Pedro com Jesus, quando Jesus fala para ela: você não tem que me seguir. A obra boa nova. Exato, da obra boa nova. E traça para ela o comportamento que ela deveria ter diante do próprio marido, que era um problema, não é? E termina a frase dizendo assim: vai, filha, ser fiel. E aí ela responde então ao carrasco que a coloca fogo, né, nela, na arena, e ele pergunta, né, para ela, ele inquire para ela se o mestre dela apenas a ensinar a morrer. E ela respondeu, né, com uma galhardia, uma elegância, né, uma coragem, embora já quase sem forças até para murmurar: não apenas a morrer, mas também a vos amar. É impressionante o poder que Cristo tem numa pessoa, num ser que o abraça verdadeiramente, diante de momentos como esse que Estevão viveu, de sofrer a agressão física e ficar na tranquilidade, né, diante do seu agressor, né? Eu falo assim, essa frase que ela proferiu demonstra a vitória da alma sobre a matéria. É o testemunho por excelência do amor sobre o mal recebido. Então, quando ele lá atrás, né, na 130, fala: não, então temos que te salvar, você é jovem ainda, você está perdido. E ele deu aquela resposta, né, falando que ele desprezava o valor puramente convencional que a lei poderia oferecer em troca do apoio à política do mundo, que era o que o Saulo estaria promovendo, não é? Então, eu só fiz essa anotação, me remeteu justamente a essa página que eu acho maravilhosa, fantástica, da Joana de Cusas, que Humberto de Campos retrata pelos pincéis do nosso Chico, né? Na obra Boa Nova, de maneira fantástica. Eu fico imaginando assim, que poder Jesus tem de modificar-nos ao ponto de nos entregarmos fisicamente para Ele. É isso que o Estevão mostra justamente aqui no Sinédrio, nessa situação em que ele foi defender-se, né, das acusações arrumadas para ele. Era isso que eu queria anotar, né? Com relação ao que você leu, eu lembro que na semana passada também comentei sobre essa passagem final, né? Aqui estou para fazer e saber pagar pelo mestre o preço da mais pura fidelidade. Quer dizer, ele já sabia o que ia acontecer e ele tinha essa certeza, mas tinha, acima de tudo, a certeza do amparo de Jesus. É impressionante realmente essa parte do Sinédrio, e era isso que eu tinha só anotado para hoje. Obrigado, gente. Adriana, gostaria de ouvi-la, querida. Eu sei que você está com um compromisso aí, se você quiser fazer a sua exposição agora, você fica à vontade. Não, eu vou deixar para o próximo, eu vou me inteirar mais da leitura, porque realmente pulou uns capítulos e eu tô em atraso com vocês. Tá legal, sem problemas. Então vamos lá, Afonso, gostaria de ouvi-lo, querido. Então, nós temos um farto material aqui que eu gostaria de explorar alguns itens da incrível lucidez desse instrumento tão dedicado que foi o Estevão, como representante mesmo de uma condição espiritual muito elevada, dando um testemunho difícil numa assembleia tão rancorosa, tão cheia de preconceito e de atitudes muito marcadas, né? Porque eles já sabiam o que eles queriam fazer com o Estevão. Mas ele não desdenhou a oportunidade de dar o seu testemunho para aqueles que estavam intransigentes e para semear nos corações que estavam propícios a ouvir uma parcela da verdade a respeito de Jesus. Então, nós vamos encontrar Saulo pedindo para que Estevão ficasse atento, porque ele estava sendo acusado como um feiticeiro. E o Estevão pergunta, mas do que me acusar? Do que me acusam? E é o próprio Saulo quem diz, eu mesmo testemunhei a cura que você fez no dia de sábado, que para eles também já era uma exorbitação da recomendação de guardar o dia de sábado de uma forma muito literal, né? E a resposta de Estevão vem cheia de esclarecimento, né? Ele cita os profetas, o próprio Moisés, que agiu de forma a utilizar-se do que hoje nós conhecemos como mediunidade de efeitos físicos e de cura, diversos fatos que são estudados pela lei, pela própria raça judaica. E ele esclarece dessa forma e conquista uma parte dos corações. Né? Ele mesmo nota em determinado momento do seu testemunho que alguns olhavam para ele com uma certa simpatia, e isso estimulou-o a lembrar de Jesus quando dizia, onde vocês precisam lembrar que eu estarei convosco quando vocês estiverem dando testemunho. Não estarão sozinhos, eu estarei convosco. E ele se lembra disso e pede inspiração para que ele pudesse dar naquele momento a sua contribuição, com destemor, com confiança, com fé, num momento muito crítico, porque a violência estava no ar. o ódio, a aversão, o preconceito era quase que tangível, né? E ele continua a sua fala, a sua exposição, esclarecendo a tarefa de Jesus. E ele não se cansa de citar os profetas. Ele cita Isaías, ele cita numa linguagem que ele tinha sido educado na sua infância e que sabia que era a linguagem comum daquela assembleia, pelo menos na sua grande maioria, porque ali existiam alguns romanos que foram curiosos ver o debate, a violência que se instalava ali, né? Ver o circo pegar fogo. Isso, eles gostavam desse tipo de circo, né? E um determinado momento, Estevão cita Jesus, que é ironicamente descrito como o carpinteiro, de forma jocosa, e ele retoma, né, dizendo que Jesus não tinha se limitado a uma exposição e um enriquecimento filosófico, que ele tinha arregaçado mangas e que ele tinha exemplificando uma renovação de costumes. Vamos nos lembrar que Jesus estava entre o povo judeu, porque a sua grande intenção era fazer uma nova chamada à consciência de valores que tinham sido mal interpretados desde Moisés e vinham sofrendo a conveniência material entre os grandes do povo eleito, constituindo ali uma... Bom, e o próprio Estevão, um pouco mais à frente, ele vai dizer que ele estranhou muito a encontrar em Israel um quadro diferente daquele que ele ouvia quando era criança lá na Grécia, né? Ele achou que ele fosse encontrar uma situação diferente, e ele passa a relatar, né? Sinagogas estão repletas de assuntos de interesse mundano, quando deveriam estar falando a respeito de assuntos superiores. O luxo das vossas túnicas me assusta, né? As células farisaicas parecem um vespeiro de interesses mesquinhos. Não sabeis que à sombra dos vossos muros há infelizes que morrem de fome? Por que ele diz isso? Porque ele vinha da Casa do Caminho, esse abençoado reduto criado pela inspiração de Jesus, pelos apóstolos e seguidores, para socorrer os desamparados de Israel. Homens velhos, mulheres sem o arrimo dos maridos, crianças órfãos, seres doentes que não tinham respaldo de ninguém. E esse monte de gente que o próprio Saulo testemunha enojado, porque ele classifica aquilo como uma população desqualificada, ele próprio vê aquilo, e mais tarde o nosso eminente Gamaliel, que o Marcelo também citou, vai refletir que Israel tinha esquecido, tinha falhado com este segmento da população, que a Casa do Caminho se preocupava em atender, em recuperar, em acolher fraternalmente, sem perguntar nada, né? Simplesmente acolheu, como Estevão foi acolhido. Ele chegou sem eira nem beira, quase morto, mais morto do que vivo, e ele ali obteve uma recuperação inesperada para que ele pudesse iniciar a sua tarefa, que ele agora está desempenhando no... Eu acredito que o centro da sua tarefa está ali, no seu testemunho, que inclusive o Marcelo citou, foi incluído no Ato dos Apóstolos. Quer dizer, a importância desse testemunho, ele ecoa até hoje. E nós imaginamos o que não foi devastador nos corações e nas mentes de todos os que estavam naquela assembleia fatídica, naquele dia complicado, né, em que o próprio Estevão vai recordando aos ali presentes que ele não estava comprometendo em absoluto a lei, os profetas, que ele estava apenas revelando que a bondade infinita de Deus entendeu por bem trazer um emissário superior a todos os anteriores para renovar as atitudes que estavam desalinhadas com as leis originais trazidas por Moisés, né? E que não é diferente do intuito da doutrina dos Espíritos no século XIX, não é diferente a ação da misericórdia em plena fim da Idade Média, com o nascimento do Sol de Assis, que no, como nós gostamos de chamar, o venerando Francisco de Assis, quando ele vem nos despertar de uma imersão no mundo material da Igreja naquele momento, que tinha esquecido completamente os votos de espiritualidade e de condução do espírito humano. Então nós estamos repletos de exemplos como este, e Estevão é um eminente representante da espiritualidade superior, que vem desassombradamente encarar uma assembleia agressiva como a que nós imaginamos naquele momento e que teve um final tão complicado. Isso se nós estendermos o nosso comentário até o momento em que Saulo não se contém com a lucidez dos comentários de Estevão, citando argumentos irrefutáveis que faziam parte da própria lei, do próprio conhecimento, tão vaidosamente citado por Saulo e todo o Sinédrio. O Estevão usa exatamente os mesmos argumentos, e eles não tinham mais como refutar o que ele estava dizendo. Era impossível dizer que Estevão fosse um subversivo. Ele estava complementando, trazendo a presença de Jesus a corações que, em verdade, se nós pararmos e observarmos de longe, sem o calor do nosso da nossa parcialidade, porque a gente fica tentando defender o Estevão mentalmente, né? E Jesus. Mas se nós nos afastarmos um pouco, nós vamos entender como Estevão, porque esta é uma reflexão dele, que ali estava a nata daqueles que o Cristo veio buscar. Estes são os doentes que precisam de médico. E o médico era Jesus e os seus seguidores. Porque cada vez que você expõe o desvio que nós tomamos e deliberadamente do caminho reto da lei de amor, nós nos tomamos de muita fúria. Nós anestesiamos a nossa consciência, e quando alguém nos desmascara, nos mostrando um espelho para expor como é que nós realmente estamos, aí vem uma revolta terrível de dentro da nossa hipocrisia, porque nós não podemos chamar de outra coisa, e que foi tão bem demonstrada por Saulo de Tarso, né? Com a única diferença de que Saulo não tinha intenção nenhuma de se locupletar com aquela atitude. Ele tomou a atitude da violência, da defesa irracional de Moisés, por fidelidade. Tanto é assim que ele foi o vaso escolhido no dizer de Jesus. A sua fidelidade o destacou para o cumprimento da tarefa de ser o apóstolo da gentilidade, para levar a proposta de Jesus para além dos muros do povo escolhido. É, Afonso, você estava falando da atitude do Saulo, né? E me veio aqui uma conversa que eu tive aqui com o Bruno em casa, e a gente estava, acho que ele estava comentando, eu já não lembro com quem, enfim. O Bruno falando... era o Saulo e você o Estevão. Não era essa conversa, mas é... Eu sei, tô brincando. Eu sei. E aí ele fez uma pergunta, né? Quando a pessoa tem medo, qual é a reação que ela tem? A primeira reação que ela tem é de violência, né? Enfim, de atacar, né? Agredir. E eu acho que pode ser também um medo, né, do Saulo, de que aquilo que o Estevão estava falando fazia sentido e contradizia tudo aquilo que ele acreditava. Não só ele, mas uma coisa mais forte que ele, que estava... Até então, era a verdade dele, né? Nós falamos sobre a verdade na primeira parte do programa. Então, a verdade do Saulo era uma. A hora que ele ouviu a verdade do Estevão, talvez ele ficou com medo de que, olha, de quem é a verdade, né? Ou a verdade dele pode ser que, na cabeça dele, naquele momento, não era uma verdade, né? Era totalmente contrário àquilo que ele acreditava, pudesse pôr em risco tudo aquilo que a lei de Moisés trouxe, né? Por ter tantos seguidores, enfim, e aí ele ataca. Não sei se talvez um medo fez com que ele agisse dessa forma também. É um pensamento que surgiu agora em você falando. Ele ficou envergonhado também, né, Adriana? Ele ficou envergonhado também, né? Porque ele estava perdendo ele estava perdendo na discussão. Ele sempre triunfava nas discussões anteriormente, né? Tanto é que só um minutinho, viu, Afonso? Quando o Saulo não tinha mais argumento, ele diz assim, o Emmanuel diz assim: grande número de sacerdotes e personalidades eminentes entreolhou-se quase com espanto como a vislumbrar a primeira derrota do orgulhoso doutor da lei, cuja palavra vibrante sempre conseguira triunfar sobre quaisquer adversários, fixando-lhe o rosto rubro de cólera, denunciando a tempestade que lhe rugia no coração, né? E como ele já estava com tempestade no coração, ele precisava de Jesus, né? Porque Jesus acalma as tempestades íntimas, né? Verdade. Talvez até inconformado com a serenidade, né? E com o domínio do Estevão, né? De responder. Isso sim, porque eu até destaquei uma frase do Emmanuel que diz assim: a serenidade de Estevão perturbou Saulo mais ainda. Sem dúvida estava diante de uma energia ignorada. Eu acho que a verdade ou a luz ou a superioridade faz isso conosco. Toda vez que nós nos envolvemos em ilusão, porque nós não podemos negar que Saulo estava envolto em orgulho, em vaidade, mas ele também tinha um valor construído na sua alma, que era da dedicação, da fidelidade. Ele acreditava que estava defendendo Moisés e a lei, numa reflexão do próprio Emmanuel, que diz que ele tinha a intenção de criar um circo bem armado para receber Estevão, porque a intenção dele era atrair o Estevão para o grupo ao qual ele fazia parte de forma tão destacada. Então, ele não tinha, assim, uma intenção de destruir Estevão. Ele estava preocupado com a grande causa que ele defendia. Por isso que a intenção é tão importante. A intenção de Saulo era atrair Estevão para somar com ele. Só que ele foi buscar lã e saiu tosqueado. Porque quando o Estevão usa argumentos lógicos, claros, que ele não podia contrapor e que ele não conseguia entender aquele Cristo que ele estava esperando tanto, um príncipe do mundo, E aí Estevão apresenta para ele um carpinteiro vindo de Nazaré. Era muito difícil para ele. Mas aí o impacto da revelação fez com que ecoasse na sua alma, na sua consciência profunda, o compromisso que ele tinha assumido com Jesus de ser o vaso escolhido. E aí vamos criar uma imagem aqui, o grande edifício que ele construiu de orgulho e vaidade, sendo o orgulho da raça, ruiu, quebrou, sobrou caco para toda parte. E ele não sabia o que fazer com isso. Ele é tomado de violência. Como você mesma, Adriana, relacionou, a sombra humana, quando a gente precisa se defender, a primeira atitude é do ataque. Primeiro eu ataco para depois pensar o que, que eu preciso fazer. Isso é uma reação automática e instintiva de sobrevivência. E ele voltou ao instinto, porque ali não tinha sensatez. Tudo isso já era conhecido, esperado pela espiritualidade superior. E digamos que, de uma certa forma, Estevão, como representante dessa espiritualidade superior, tinha uma vaga noção intuitiva da necessidade dele se imolar naquele momento. Tanto que ele faz uma reflexão que eu achei de uma elegância imbatível. Ele pensa assim, na hora que ele começa a tomar soco do Saulo de Tarso, de tudo quanto é jeito, ele fala, se eu fui capaz de me manter fiel só com o Moisés e os profetas, lá na Acádia, em que ele viu a família ser destroçada, o pai executado na frente dele e da irmã, quanto mais eu não serei capaz agora que eu tenho a realidade trazida por Jesus, que é uma extensão, uma amplificação do conhecimento superior. Então, apegado a esse conceito, ele pede forças para não reagir. Note, reagir à agressão é um instinto natural de defesa criado nos milênios de desenvolvimento da espécie, da constituição do nosso corpo físico. Ele está na nossa mais profunda memória, pois ele vai e sonda a espiritualidade superior pedindo: não me deixem falhar nesse testemunho, eu não posso reagir, mostrar a minha animalidade. Por quê? Era importante que Saulo despertasse do sono, do encantamento da vaidade e de tudo que é temporário, para o grande despertamento, para a grande destruição do altar da vaidade, do mundo. E ele fez isso de forma impecável. Por isso que se associa tanto Estevão a Saulo. Saulo teve a coragem de se reinventar numa mesma reencarnação. Pagou todos os preços. Mas isso nós vamos ver, não pode dar spoiler, né, Marcelo? Nós temos que guardar um pouquinho de suspense. Não, e vale a pena a gente recordar a situação de que, além dos argumentos robustos que ele se revestia lá no embate verbal com o Saulo, vale a pena a gente recordar que também havia todo um magnetismo oriundo da atmosfera psíquica, não somente dele, Estevão, né, que é portador de uma espiritualidade que nós não temos como dimensionar, como também dos benfeitores espirituais que ele atraiu para si, né, e que eles, benfeitores, também se sentiram atraídos, né? Por isso que não à toa, né, o Zé Fernando falou que na hora do testemunho, que Jesus estaria presente com os seus discípulos, né? Então, graças a essa capacidade da psicosfera, da atmosfera psíquica, ser de muita elevação, né? E essa elevação espiritual é que provocava o rubor na face do Saulo, né? Porque ele estava perdendo o embate, né? E ele estava passando vergonha diante dos seus pares lá no Sinédrio. E não estava acostumado. Não estava acostumado, ele sempre vencia, né? Posso dar mais dois à parte? Sim, sim. Então, à vontade. O primeiro é o seguinte, nós, nas nossas casas espíritas, nós estimulamos nas preleções, nas tribunas, nas salas de trabalho mediúnico, a prática da vibração, da irradiação de energia, de fluidos positivos para aqueles que necessitam, para o nosso planeta, para os lares em desarmonia. E aqui nós vamos ter um exemplo também, porque nós não vamos esquecer que Estevão sai da Casa do Caminho e ele fala com todos os apóstolos que ali trabalhavam, que não eram todos, né? Mas ele pede para eles, olha, vocês precisam ficar aqui e cuidar da Casa do Caminho, dos necessitados, porque eu sozinho vou para essa tarefa que ele sabia que era dele. E ele falou, e se eu tiver que me imolar em nome de Jesus, eu vou feliz cantando, porque era o grande objetivo dos cristãos, era dar testemunho de que tinham atraído a proposta de Jesus a tal ponto que abriam mão da vida física. Então nós vamos esquecer que tinha uma galera ali muito de diretoria, né? Era Mateus, era João, era Pedro e outros que a gente não sabe nominar, que estavam vibrando por Estevão, criando uma atmosfera positiva. Além dos espíritos que tinham a intenção de gravar isto na história, como de fato ficou registrado, o embate entre Saulo e Estevão, que era mais ou menos o embate entre o homem velho e o homem novo, né? Do qual a gente viu, apesar da violência, sair um resultado de renascimento. Nós vamos encontrar Saulo numa outra condição, graças a uma situação que ele viveu com Estevão e Abigail, não vamos esquecer dela, né? E aqueles seres que estavam ali ouvindo, receptivos naquela assembleia que o próprio Estevão identifica. Então aquilo redobrou o ânimo. Ele falou, aqui eu estou encontrando a terra fértil onde uma semente vai dar 100 por 1. Lógico que nós estamos nos referindo à parábola do semeador proposta por Jesus. Obrigado, Marcelo. Opa, maravilha. Vamos ouvir então o nosso querido Fábio. Fábio, o que você separou aí para nós desse cidadão aí, esse cidadão aí, Estevão? Estevão, né? Eu queria voltar naquele comentáriozinho, né? Que fala assim, não desdenho Moisés, mas não posso deixar de proclamar a superioridade de Jesus Cristo. Sim, sim. Podeis lavrar sentenças e proferir anátemas contra mim. Entretanto, é necessário que alguém coopere com o Salvador no restabelecimento da verdade, acima de tudo. Bom, queria pegar aqui a palavra que a gente pode escrever ela de outra forma para entender melhor. Co-tracinho, operar. Ou seja, operar com. Vocês percebem que ele está fazendo o estudo do miudinho, né? Ele pegou um trecho e depois do trecho separou uma palavra. É isso mesmo, Marcelo. Humildemente, né? Legal, legal. Gostei de ver, legal. É interessante o Estevão se colocar como cooperador do Cristo. não é falsa humildade, né? É saber o seu lugar, é saber qual que é o seu papel. Não é falar assim, ah, não sou ninguém para ajudar o Cristo. Não, eu sou cooperador, eu opero junto com ele. Achei lindo isso, achei maravilhoso. Eu sei o meu papel, eu o assumo e vou sofrer as consequências dele, né? Outra coisa, a palavra é salvador, né? E mesmo, né, Marcelo? Agora você me fez abrir meus olhos. Agora estou fazendo meu dia aqui. Não, mas foi legal. Talvez tenha sido, espontaneamente, mas acabou sendo, né, a regrinha, né? Verdade. Não foi a intenção. Sim. Sim. Mas aqui a palavra salvador também me chama muito a atenção. Porque para nós hoje em dia, a coisa mais preciosa que nós temos é a liberdade. A liberdade não é a vida, né? E para eles a gente sabe que era a liberdade. Tanto é que eles veneravam Moisés porque os libertou, né, do Egito. Que nós sabemos hoje que, na verdade, os libertou da estreiteza, né, Israel. Que a vida no Egito os impunha. Estreiteza de concepções, de pensamentos, de sentimentos, de ideais e de objetivos. Estreiteza espiritual. Exatamente, estreiteza espiritual, resumindo. Exato. Então, o Salvador aqui, Jesus, era para ele, para Estevão, o libertador. De fato, Moisés foi libertador nessa concepção, né, que os libertou do Egito, mas Jesus era de fato o libertador da alma deles, dos vícios, das ilusões, dos atavismos, né? Então ele tinha que cooperar com esse Salvador para salvar as pessoas também, né? E ele ali estava assumindo esse papel. E aí ele fala assim, sem embargo das mais dolorosas consequências, estou aqui para fazê-lo e saberei pagar pelo mestre o preço da mais pura, outra palavra agora, fidelidade. Fidelidade. É, que vem de fides, né? Exatamente, fé. Fides, fidelidade, fé, né? Isso é fé. Fé não é só acreditar, fé é fazer. E aqui ele está mostrando que ele está fazendo pelo mestre. Então isso é fé. Por isso que Jesus fala, a fé move montanha. Porque se for essa fé aqui, ó, fé de fazer, se for fé de fazer com a colherzinha, com a pá ou com o trator, você move a montanha. Mas se for fé só de acreditar, de pijama no sofá, não move montanha, né? Então eu achei esse, ou seja, dá pra falar mais meia hora aqui só desse parágrafo. Sim, sem dúvida. Ou seja, imagina todos os outros, né, Marcelo? Exato, exato. Mas quem somos nós, né? Um outro ponto que eu queria levantar mais adiante é que Emmanuel fala assim, a maioria dos presentes presumia na figura de Estevão um perigoso inimigo das tradições raciais. Tal a expressão de hostilidade deles, né? Mas também havia, igualmente, alguns israelitas que encaravam Estevão com simpatia e compreensão. Mas a minha pergunta aqui é a seguinte, cadê eles? A hora que os primeiros se manifestavam, se prorrompiam, em apupos, em acusações, cadê os segundos? Né? Onde estavam aqueles que encaravam Estevão com simpatia e compreensão? Por que eles não tomaram posição também? Né? E a pergunta que eu faço é para nós. Em qual desses dois grupos nós estamos? nós estamos no primeiro grupo, nós estamos no segundo, e se nós estamos no segundo, o que, que nós estamos fazendo? Estamos quietinhos também, né? Ou estamos nos manifestando e assumindo o nosso papel como cooperadores do Cristo? Né? Me dói muito fazer essa pergunta aqui no programa de rádio, me dói muito. Porque eu me sinto o maior hipócrita se eu não fizer alguma coisa para mudar isso em mim. Né? De fato, só falando aqui também, sem realmente tentar mudar, mesmo que fracasse, mas recomeçar e mudar. Mas é uma pergunta, uma reflexão muito importante para nós fazermos. E para coroar esse raciocínio, mais para frente fala assim ainda, ó, acaso ignorais que a palavra de Deus tem ouvintes e praticantes? Aí a pergunta vem de novo, né, para mim. Em qual desses grupos eu estou? No grupo do ouvinte ou no grupo do praticante da palavra do Cristo? Se eu me considero praticante, eu me considero praticante porque eu pego no microfone para falar, eu me considero praticante porque eu fico tentando converter o meu tio, meu primo, meu vizinho, né? Ou eu me considero praticante porque de fato eu faço o que Jesus fazia, né? Ou tento fazer, mesmo com as dificuldades. Então convém consultardes se não tendes sido meros ouvintes da lei, de maneira a não falsear o testemunho. Então, eu tenho sido mero ouvinte da lei? Será que eu tenho verdadeiramente assumido um testemunho? Porque as pessoas e eu também, queridos amigos, confundimos expiação com testemunho. Porque a expiação nós vivemos para aprendermos. E o testemunho nós vivemos para ensinarmos. Só que nós estamos vivendo as dores e os sofrimentos do mundo para aprendermos. E a gente sai falando por aí: ah, esse é o meu testemunho. Isso é inocência. Isso é inocência de achar que é testemunho que nós estamos dando. Porque o testemunho a gente sofre ensinando. Né? Sofre ensinando. Então, convém consultardes se não tendes sido meros ouvintes da lei, de maneira a não falsear o testemunho. Ou seja, quando que nós vamos de fato sofrer ensinando com aquilo? E muitas vezes até ativamente, como Estevão está fazendo aqui, ó. Ele não está sofrendo uma coisa que ele, da qual ele não pode se desviar, da qual ele não pode escapar. Ele está conscientemente cooperando com o Cristo para ensinar essa plateia eminente ali da época, e deixando isso escrito nesses corações, e deixando escrito nos nossos, que com a caridade de Emmanuel, Chico Xavier e a equipe espiritual que registrou tudo isso, né, chega até os nossos corações como dádiva, né, e que nós agradecemos muito. Mas então é essa a pergunta que eu queria fazer para mim, né, e com o microfone em público. Ouvintes, ouvintes e praticantes, né? Exatamente, para ver se de alguma forma isso entra, né, e converte. Era só isso. Esse discurso do Estevão, eu até gostaria de propor para vocês que esse discurso do Estevão, a gente deveria, no próximo programa, focar só nele, né? Porque é um discurso grandioso, né? Para falar a verdade, o discurso de Estevão é um estudo, né? Porque caberia bem mais programas, né? Mas para o nosso objetivo aqui, talvez um programa seja suficiente, né? Exato. E também podemos compará-lo com o que está no Novo Testamento. Sim, né? Sim, o objetivo é esse, né? Lá no, logo no capítulo 7, capítulo 7, Atos dos Apóstolos. É. Afonso, qual que é a sua a observação que você gostaria de fazer, querido, para nós, já caminhando para a nossa despedida, né, que está completando o nosso horário? Precisa ativar o microfone, querido, desculpe. Desculpe. O Fábio faz uma reflexão a respeito do questionamento de se nós estamos observando ou agindo. E ele mesmo se questiona como é um hábito saudável do próprio Fábio. Mas nós temos tido a nossa visão um pouco unilateral nas atitudes externas, nos atos, nos nossos movimentos visíveis. Mas eu gostaria de lembrar que o nosso mundo interior é um universo de ação que só pode ter a nossa própria atitude. Ele aguarda pela nossa disposição e boa vontade. Então, eu reflito que quando alguém como o Fábio, que é preocupado com as coisas da alma, que se dedica a estudar e a compartilhar com o próximo, num programa como esse, o nosso Momentos Espirituais, ele questiona interiormente o homem velho o tempo todo. E nós só precisamos dessa atitude, do questionar e não nos dar trégua, estar sempre ativos e vigilantes com relação aos hábitos que nós nos acomodamos, que são maus hábitos, que precisam se transformar no dizer cristão do homem velho em homem novo. Então, Fábio, falando para você, para mim e para todos nós, a vivência do nosso mundo interior, o confronto corajoso de nos perguntar como é que nós estamos, a quem estamos servindo, se realmente estamos parados ou ativos, já representa uma, na minha opinião pessoal, e isso pode ter falha, porque nenhum de nós está pronto, estamos a caminho da perfeição, mas na minha visão já demonstra uma atitude saudável de questionamento. Nós não estamos acomodados nem arraigados nos antigos hábitos que precisam ser modificados, que era uma coisa que essa assembleia tinha. Então, o Estevão era um perigoso adversário porque ele trazia mudança, renovação, complemento. E ninguém queria mudar. É a sombra do humano. E quando nós nos questionamos, já estamos saindo da sombra humana e entrando na doce terra da renovação. E da iluminação. É isso aí. Maravilha. Bem, amigos, então, como já está completando aqui o nosso horário, eu gostaria de dizer que as reflexões hoje, particularmente, foram muito iluminadoras, e esse desfecho aqui que o Fábio nos chamou a atenção, ouvintes e praticantes, é realmente para fazer com que nós olhemos para dentro de nós e perguntemos se nós estamos dispostos a construir o reino de Deus dentro de nós, como nos ensinou o Mestre há tanto tempo. E que nós efetivamente aceitemos esse convite que ele tem feito para o nosso mundo íntimo há tantos há tantos séculos. Bom, então, essas eram as reflexões aí do nosso programa. Da minha parte, tchau. E, Zé Fernando, gostaria da sua despedida. Fica à vontade, querido. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar com vocês, aprendendo. É muita coisa numa... São muitos ensinos em duas, três palavras, né? Essa é realmente, como foi colocado por você, o discurso de Estevão é algo assim enorme, é uma coisa gigantesca para a gente, por mais que a gente fique aqui comentando, ainda vão surgir fatos, observações, e é isso que torna realmente bonito e importante esse estudo que está sendo feito. Não é que é importante só para os ouvintes, é importante para nós, que trazemos aqui um pouquinho que a gente possa ter pesquisado, não é? Mas somando o que um fala, o outro colabora, a gente vai vendo quão grande é esse discurso. Então eu fico muito contente por essa oportunidade de estar com vocês nesse momento e espero estar podendo dar sempre uma pitadinha de cota aí. Nesse estudo. Obrigado mais uma vez pela oportunidade e que todos, principalmente os nossos ouvintes, tenham uma semana de muita luz, muita harmonia interior. Obrigado, gente. Valeu, Zé. Afonso, gostaria de ouvi-lo, querido. Quero deixar aqui um abraço fraterno aos nossos amigos participantes e aos nossos amigos ouvintes e que nos ouvirão. Espero que essa energia que ainda acende em nós quando relemos uma discussão que, se nós pensarmos, foi feita há 2000 anos atrás e nós sentimos o nosso espírito se incendiar de esperança, de posição, de desejo de renovação, isso mostra que nós ainda estamos muito ligados ao nosso Mestre Jesus, que precisamos nos ligar ainda mais, e eu espero que essa energia invada o coração e o espírito de todos os que vierem a nos ouvir. Muita paz. Fabinho, gostaria de ouvi-lo, querido. Eu só queria realmente mandar um abraço para todo mundo, falar que eu estou com muita saudade de vocês e que fico muito feliz de nós podermos nos unir mesmo à distância. Então, que Deus continue nos dando essa oportunidade e obrigado a todos. Um abraço. Beleza, Fabinho. Bem, pessoal, então essas foram as nossas considerações aí, né? Desejamos uma ótima semana.